Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Estamos de volta para mais uma sessão do Em Transe, sempre aqui na Radar, uma viagem hipnótica onde a palavra não é protagonista, e começamos com a música de Bernardo Sassetti, um talentoso e virtuoso pianista, sempre cuidadoso com as harmonias e melodias, a navegar entre a força e o mar calmo, lançamento pela Clean Fit Indigo. Por Bernardo Sassetti abrimos com Inquietude. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Inquietude a abrir o Em Transe de hoje, logo a seguir Dustin O'Halloran, um multi-instrumentista norte-americano, dedica-se com muita produtividade às bandas sonoras para filmes e séries de televisão. A mais conhecida, Marie Antoinette, constitui uma das metades do projeto A Winged Victory for the Sullen. A solo editou há uns anos Lumière, ouvimos Quartet No. 2. Depois, o icónico Keith Jarrett, em 88 deu um concerto em Paris, teve edição posterior, Paris Concerts, por lá duas improvisações, uma longa de 38 minutos sem pausas e também uma belíssima balada jazz de autoria de Russ Freeman e Jerry Gladstone, ouvimos por Keith Jarrett, The Wind, e entramos já na música de Brian Eno, co-produção de John Hopkins e Leo Abrahams, dois músicos britânicos a acrescentarem talento ao gênio de Brian Eno, de Small Craft on a Milk Sea, primeiro Emerald and Stone e agora Invisible. Música de Brian Eno. Para dobrarmos os 30 minutos iniciais do Entranze de hoje, a música de Tide and Tickle Trio, quando o jazz se mistura com a eletrónica, um projeto alemão constituído por membros dos The Not Twist, Lali Puna e outros do selo More Music, mas antes passou por aqui Bill Evans, do disco Everybody Digs Bill Evans, de 58, uma improvisação profunda, chamada Peace Peace, e seguimos ainda com jazz e também com eletrónica. Norueguês Boogie Wesseltoft, a ele juntaram-se Henrik Schwartz nas produções e o baixista Dan Berglund, de Trilogue, Round Midnight, um dos temas mais conhecidos de Thelonious Monk. Thank you. Depois de Boogie Vesseltoft Goodbye Ivan, o alter ego do francês Arnaud Ivan Sponard, lembrámos de The Lost Tape Remor. Logo a seguir, e pela primeira vez por aqui, Ben Rath, um multi-instrumentista de Manchester. Até à data tinha editado 4 EPs e 5 álbuns. Está de regresso com uma série de sonoridades harmonizadas, desde o ambiente ao drone, ao pós-rock e a um sutil shoegaze. De Ben Rath ouvimos A Moment Reconsidered, de Forgiveness, e seguimos na mesma linha com o russo Ivan Krasnov, Dessin Bizarre, de Open Your Eyes, Icicles. Thank you. Altura de fecharmos esta emissão do Em Transe, já sabem, é um programa que depois de rodar na rádio se transforma em formato podcast. Os links encontram-nos na loja do iTunes e em radiotranse.blogspot.com. Estamos também no Facebook. Há pouco, depois de Dessin Bizarre Fracour, o alter ego da música a solo do vocalista e líder do Sigur Rós, John Paul Birgisson. E terminamos com Rafael Anthony Di Sarri a juntar-se a Keith Kenneth, o Sr. Goldmund, e homenagear Erik Satie com Gnossian No. 1. Vem tudo em Erik Satie et les Nouveaux Jeunes, uma compilação que junta nomes como Max Richter, Dan Norbury, Julia Kent, Rachel Grimes, entre muitos outros. Isto a propósito de, no dia 17 de maio, terem passado 150 anos após o nascimento desse gênio francês chamado Erik Satie. Despedimos até de hoje 8 dias. Boa noite. Até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.